Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos agora o programa das Palavras de Esperança da Rádio Boa Nova desta sexta-feira, 11 de abril. Depois de uma pausa na última semana, já estamos aqui reunidos com o seu padre António Loureiro para olharmos para a liturgia do próximo domingo, domingo de Ramos. Seu padre, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Aqui estamos de novo para poder refletir sobre a liturgia, sobre a vida da Igreja e da sociedade. Enfim, estamos num tempo importante, aproxima-se a Páscoa. Oxalá seja também oportunidade para todos para renascer com Cristo uma vida nova, tocada e marcada pelo dom da esperança, que nos diz que amanhã, apesar das dificuldades do presente, poderão ser melhores. A verdade, Sr. Padre, o tempo passa a correr, estamos já mesmo quase na Páscoa. O próximo domingo é um dia, um domingo também, claro, todos são, mas muito importante também na Igreja, é um dia festivo, acho que podemos dizer assim, este domingo de Ramos. Já lá vamos para nos explicar então o significado deste dia. Algumas considerações iniciais, nomeadamente o Papa, que continua a recuperar do seu problema de saúde. Está exatamente, visivelmente melhor. Exatamente, vai melhorando. Eu quase que diria que lentamente, ainda continua com a fraqueza. Sim, continua assistida. Um bocadinho debilitado, não é? É exatamente. Mas pronto, ele também tem-se manifestado como uma pessoa corajosa e valorosa. Também gosta de estar presente. Curiosamente, nunca vi o Papa queixar-se ou manifestar dor. E ele, que também, pelo que dizem, não é, tem algumas dificuldades que também devem fazer sofrer bastante. Pronto, então saudar o Papa e a sua recuperação e sentir-nos em comunhão com todos os cristãos e todos os homens de boa vontade que têm estado solidários com o Papa e esperam a sua recuperação. Muito bem, Sr. Padre. E o mundo em choque com o Presidente Trump. É verdade. Tem sido assim, semana após semana. Então isto foi uma semana caótica em que uma pessoa sozinha pode pôr em questão todo o sistema de funcionamento da economia mundial, do pensamento mundial, da organização. E, no fundo, alguém que pensa que é uma estrela luminosa e que, de repente, se transforma numa estrela cadente. E esse aqui é o nosso problema. E, às vezes, a nossa vida é assim. A inovação, é de ser mais que os outros, e, sobretudo, quando é a manifestação de poder e de vontade de poder, que oprime os outros e tem que pôr os outros aos pés. É até interessante que isto aconteça. Ainda agora, antes de vir para aqui, via que com estas políticas pensava-se que o dólar ia crescer, tornar-se forte, e afinal está a ser exatamente ao contrário. O Presidente Trump estava com tanta energia e tanta coisa, já arrugou outra vez. Portanto, isto aqui, no fundo, mostra uma insegurança e alguma instabilidade, quase que diria emocional, ou não sei coisas piores, mas que uma pessoa, se não é ponderada, pode causar dano na sociedade e nos outros. Mas o que acontece com o Presidente Trump, assim, que é público e manifesto, infelizmente também acontece nas nossas relações pessoais e nossas relações de proximidade. O problema é o mesmo. A dimensão é que é menor, mas o problema de eu não aceitar o outro, de me querer impor a minha vontade ao outro, de subjugar o outro, isso está nas nossas relações. E então o que todos nós vemos nesta manifestação grande, porque é de muita influência, mas o pecado, digamos assim, o princípio do mal é o mesmo. E nós fazemos a mesma coisa. E por isso estamos inconvertidos com os outros e não somos capazes de ser dóceis e acolher e colaborar para construir um mundo melhor com amor. Não. É, no fundo, todos nós somos um pouquinho Trump. Então, apontamos de ver, mas depois não damos uns conta. Uns mais que outros. É, não damos conta que nos acontece mais ou menos a mesma coisa, muitas vezes, nas nossas próprias relações. Sim, é verdade. Só que, pronto, neste caso, uma escala maior, uma outra dimensão, como estava a dizer. Exatamente. O seu padre António. Seu padre, então domingo é domingo de Ramos e depois, pela frente, a Semana Santa, uma chamada ao olhar da fé para Jesus Cristo. É, a Semana Santa realmente é também chamada a Semana Maior, porque manifesta o essencial de Cristo, que é a sua paixão, morte e ressurreição. E no outro dia estávamos numa reunião com o seu bispo, os arciprestes, portanto, que eles representam, no fundo, a diocese inteira junto do bispo, e o comentário era este: vivemos numa fé de onde nos vamos desligando. E há uma cultura em que a fé já não é o que era. A quaresma, um tempo de vivência espiritual intenso, muitas vezes acaba por se diluir. As confissões, que eram as confissões da quaresma, acaba-se por diluir, mas já não tem o mesmo peso. Uhum. E depois aparecem momentos que, em compensação, digamos assim, eu não sei, é da minha cultura de agora, que ganham mais força e mais peso. Por exemplo, todos reconheciam que a quarta-feira de cinzas foi muito vivida, que as pessoas procuravam, porque é o sinal das cinzas, que é o início da quaresma. Depois passa a quaresma, mas agora vem Domingo de Ramos. Então, outro momento onde as pessoas também vão e querem estar presentes e levam um ramo. Isso ainda não se perdeu e é bom. Mas às vezes a falta de prática e de preocupação religiosa também na quaresma depois é compensada, digamos assim, por alguns momentos de presença, e que é bom, ainda bem que isso acontece. E talvez isso seja caminho para uma nova convicção pessoal. Mas pronto, então dizer que este tempo de quaresma e de Semana Santa e de Domingo de Ramos e Semana Santa, tempos importantes. E oxalá nós também queiramos participar, dar um pouquinho de tempo para a vida espiritual, para a compreensão da fé, para a compreensão de Cristo. Uhum. Portanto, e há várias celebrações, não é, Sr. Padre, que estão marcadas, mas se calhar explicava-nos a importância, o significado do Domingo de Ramos. Sim, o Domingo de Ramos recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uns dias antes da sua paixão, em que o povo o aclamava como rei e cantava "Bendito vem em nome do Senhor", e montaram o Senhor numa mula, que era o sinal de rei. Os reis iam montados numa mula, os reis de Israel, e punham os seus mantos no chão, como fazem os universitários de Coimbra, e Jesus passou por cima. Portanto, era uma coisa de manifestação jubilosa. Mas logo a seguir, esse mesmo povo está a dizer: condenam à morte, crucificam. Portanto, no fundo, o Ramos manifesta esse louvor ao Senhor, mas que também é efêmero, também é passageiro, não é consistente. E depois se traduziu muito neste querer participar, levar os seus ramos. Ainda me lembro quando era miudito que o Domingo de Ramos era assim também um dia muito especial, porque era ver quem fazia o ramo mais bonito e mais. E depois punham-se lá umas coisas, e ramos grandes. E ramos. Uhum. Depois tornou-se também num momento de, pronto, de tradição, em que se participa, se benzem ramos. O ramo benzido depois também tem assim um certo conceito. Há pessoas que cada um tem o seu significado, não é? Que o ramo tem o seu significado. Sim, mas pronto. Qual é o mais correto? O correto é isto, eu diria que é isso. Simples, é relembrar, não é? É homenagear. Que louvou o Senhor, uhum, e que manifesta a pessoa a adesão ao Senhor. Depois, muitas vezes, transforma-se nisso também em algumas coisas, superstição, de que ficou o ramo e o ramo conserva-se. Pronto, está bem, mas diria que o importante, efetivamente, é que no coração se louve o Senhor e se confie no Senhor. Portanto, toda esta Semana Santa devia ser a deslocação desta tradição ou tradicionalismo ou de ter coisas, amuletos, que depois me são garantia. O ramo agora dá, vai-me garantia que é em casa. Não, é... Sim, há pessoas que guardam em casa, é, outras colocam. Eu recordo-me, a minha mãe, acho que ainda tem essa prática, colocava nas terras da agricultura no dia da Santa Cruz. Exatamente. Fazia a cruz, uma cruz com esse ramo, várias cruzes, e colocava, julgo que era para terem boas produções. Exatamente, não é isso. Depois desenvolveu-se muito esta proteção do divino através de gestos, o que também está bem, não é, uhum, que seja mal. Mas muitas vezes depois o que está mal é que isso funciona, o que eu estava a dizer, como um amuleto, como uma segurança externa, mas depois o coração não se envolve. Pois, e por então isso não chega, não? Só isso não chega, não é? E são gestos interessantes, mas só isso não chega. Portanto, o desafio é ir à fé, procurar a fé como relação pessoal com Deus. Uhum. Portanto, toda essa simbologia que se, através dos tempos, foi fazendo, isso também é bom. E há também quem utiliza os ramos para os afilhados oferecerem aos padrinhos no dia da Páscoa. Pode ser. Eu também não dou muito a estas coisas. Sim, assim. só porque, mas se calhar alguém que ainda está a estudar pode se identificar exatamente. Com estes depois rituais. Também o loureiro. Sim, porque é a folha de Miguel Raminho de Oliveira, o loureiro e o alecrim. Acho que são esses três os mais típicos. Pronto, mas não é necessariamente assim. Sim, quer dizer, ou há um símbolo para cada momento. Outro, quando as coisas mais solenes, por exemplo, no Vaticano, são com palmeiras. Sim. Que era possivelmente a planta que teriam utilizado, sim, que era na Terra de Jesus, era a árvore que havia. Pronto, mas depois cada um tem a sua. Eu diria que o importante é efetivamente manifestar o júbilo para com o Senhor, e que o gesto exterior manifestasse a adesão do coração interior. Porque essa é que é verdadeiramente importante. A adesão interior é que é importante. Uhum. O resto são sinais, mas é o mesmo que o importante é no casal que haja amor e haja um Mas depois também tem sido momentos em que um gesto, um presente, simboliza também, claro, isso mesmo. Agora, se a pessoa dá um presente ao marido, ou depois não vê mais nada, depois está longe, cheira a choco, não é? E às vezes até prejudica. Portanto, diria que é algo parecido. Manifestar é exterior, mas que haja acompanhamento interior. Muitas vezes o nosso problema é que o acompanhamento interior perdeu-se e fiquei na segurança do exterior. Então isso também penso que é tempo de nos darmos mais conta disso e irmos à procura realmente do acompanhamento interior. Agora, é verdade que o símbolo exterior é muito mais fácil que a vivência interior, não é? Muito bem. Seu Padre, depois temos aqui algumas celebrações que quero destacar na próxima semana, não é? Da Semana Santa. É uma semana muito rica. Temos as tradicionais procissões, sei lá, em Braga, ou se fomos a Espanha. Sim, há zonas em que a população se envolve imenso, é até nas enfeitar as ruas, não é? Preparar aqueles tapetes enormes de flores, não é? Sim, isso. E depois, isso é mais para Domingo de Páscoa. Corpo de Deus. Agora é mais celebrações penitenciais. Portanto, são as irmandades que vêm. Em Espanha tem um encapuzado, também em Braga, e fazem penitência na rua e tal. E depois vão todos os grandes andores. Portanto, tornou-se também algo turístico. Pois. E que se vai. Mas nada de mal, não é? Desde que o espírito esteja lá. Exatamente. Não é? Tudo isso é positivo. Tudo é positivo. Desde que haja um evento interior. Ultimamente tem-se trabalhado muito, fala-se do turismo religioso, não é? Isso é muito bem, portanto, são sinais exteriores que são importantes. Então, entre nós também não temos assim muitas manifestações, mas algumas que penso que são importantes. Terça-feira Santa temos a procissão do silêncio, que tem à noite, em que se procura recordar esta paixão do Senhor, o Senhor a caminho do Calvário, Nossa Senhora que conduída, Nossa Senhora das Dores também presente. Então convidamos também as pessoas a poderem participar neste ambiente, portanto, que é refletivo. A Semana Santa tem um ar penitencial, de conversão, de olhar para dentro. Então é um momento em que também somos convidados, pois, a acompanhar a Jesus que vai para o Calvário e a Nossa Senhora Dolorosa, que está também com o presente. Então, esta procissão de silêncio, terça-feira, a que horas, Sr. Padre? 21 horas. Aqui, em Oliveira do Hospital. Portanto, eu diria que estas notas são aqui de Oliveira do Hospital. Okay, das outras, far-se-á também algumas. Portanto, com concentração ali junto à igreja, não é? Depois, na quinta-feira, teremos a celebração da Instituição da Eucaristia, a Última Ceia, com a Cerimónia de Lava-Pés, que veremos aqui também a Oliveira e depois também em algumas paróquias. À mesma hora? Não, aqui será às 19 horas. Às 19 horas. Depois, na Sexta-feira Santa, temos a Adoração da Cruz, na hora em que Jesus morreu, que é a hora típica, é às 15 horas. Então, temos aqui na igreja. Nas outras paróquias também teremos algum momento durante a quaresma. Mas depois temos outro momento muito importante, que na Sexta-feira Santa, à noite, via sacra ao vivo, ou via sacra com representação, na Bobadela. Então convidamos também as comunidades e as pessoas. Esperamos que o tempo também possa ajudar um pouquinho. Pois. Está-se a preparar com muito carinho, organizado pela catequese, com participação de vários grupos. Portanto, seria um momento também de podermos vivenciar a paixão do Senhor, o caminho da via sacra, e ao mesmo tempo com alguma representação cénica desses episódios, mas que seja também uma oportunidade para todos pensarmos, olharmos para Cristo e darmos conta daquilo que aconteceu com o Senhor. Então, muito bem. Isso será um convite para toda a unidade pastoral. Também haverá outras vias sacras. A via sacra é que horas, Sr. Padre? Às 21 horas 21 também. Horas. Na Bobadela, no recinto. Começa no anfiteatro, não é? E depois noutras paróquias também terão coisas equivalentes. Depois o Sábado Santo. O Sábado Santo é um dia especial, é o dia do silêncio. Jesus está sepultado, mas que depois, no final do dia, teremos a solene vigília pascal com 4 batismos de adultos. Para mim até vai ser muito interessante. Penso que é a primeira vez que batizo um adulto. E o batismo do adulto tem alguma diferença, porque recebe os 3 sacramentos de iniciação cristã, portanto é batismo, confirmação e Eucaristia, ou primeira comunhão, tudo no mesmo dia. Temos aqui um item muito significativo. Ultimamente tem havido muitos adultos a procurar, portanto, pessoas que não fizeram formação cristã, mas que depois, na vida, vão redescobrindo a Cristo e vão procurando o batismo. Olha, é com muito gosto, então, e pessoas que não sejam batizadas, chamadas também a proporem-se para esse caminho. É necessário 2 anos de preparação, de caminhada, de catequese, para depois poder receber o sacramento do batismo. Depois do domingo de Páscoa, solene Páscoa da Ressurreição. Então, um convite também para a participação na Eucaristia da Ressurreição. E depois temos também a visita pascal, algo tradicional que queremos manter e que é a possibilidade que temos de podermos também, não só abrir as portas à cruz, a Cristo ressuscitado, e é bonito quando nós, por uma casa ou outra, manifestando alegria, e ao mesmo tempo também é uma ajuda material para as paróquias, para as comunidades, que é também importante e também é muito bem. Na próxima semana também poderemos falar um pouco melhor sobre esta visita pascal e outras considerações, e também sobre a liturgia do próximo domingo de Páscoa. Sr. Padre, agora concentramos então na liturgia deste domingo, o domingo de Ramos, não é? Também é uma liturgia um bocadinho mais prolongada, não é? Neste e domingo. Tem duas dimensões. Tem uma primeira parte, que é a bênção do Ramos. Sim. Que é propriamente o início da liturgia, que se faz no exterior ou numa capela, normalmente é numa capela próxima da igreja, e depois há uma procissão até à igreja. Então esse momento é esse momento solene da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que se recorda que foi aclamado. Depois há a bênção dos ramos. Portanto, a bênção dos ramos este ano e as celebrações é um bocadinho difícil. Não temos padre, não tem mais ninguém a ajudar. Estará o senhor Diácono e eu. Então nós iremos vencer todos os ramos, a bênção dos ramos. E vai haver em todas as paróquias, em todas as paróquias haverá a bênção dos ramos, e depois, em alguns momentos, a celebração da palavra, porque não poderá ser celebrada a Eucaristia por o senhor Diácono. Mas a bênção é sempre pelo seu padre e o seu Diácono. Exatamente. Todas as bênçãos, está sempre, porque benzer é um ato ministerial, e então a bênção não pode ser um ministro ser um da leigo, palavra. Exatamente, um leigo não benze. Muito bem. Pode eventualmente fazer um gesto, mas não é bênção. Bênção dos ramos é realmente algo ministerial do sacerdote ou do diácono. Então faremos em todas as paróquias e depois faremos a celebração da palavra. Muito a celebração da palavra também tem a particularidade de ter o Evangelho da Paixão. Certo, era esse que eu sobretudo me estava a referir. Portanto, é um Evangelho longo, normalmente também é feito dramatizado, ou seja, uma pessoa faz de Cristo, outro faz de personagens, outro é o leitor, o narrador. Portanto, aquilo acaba por ser longo. São dois capítulos inteiros do Evangelho, portanto, São Lucas, por exemplo, que demora tempo. Aquilo dá depois duas versões, a versão breve e a versão longa. A versão breve é só a parte já final do caminho para o Calvário e da morte. A versão longa começa na última ceia e narra tudo. Portanto, eu penso que é interessante que também tenhamos esse escutar todo o drama de Jesus. Não, escutar tudo o que aconteceu, e com os vários episódios e os vários intervenientes. Portanto, quem escreveu realmente teve a preocupação de descrever um drama, uma história em que põe personagens a falar, portanto foi uma coisa bem feita, não é? Foi. Pode elaborar, e a pessoa de repente pode estar a assistir ou a recordar, a vivenciar aquilo que aconteceu, quase que participar, não é? Da maneira como está escrito, quase que estamos ali. Exatamente. A ver, e isso também leva a que as pessoas depois se vão identificando com esse processo. Portanto, no fundo, Cristo estava lá, mas eu também estava em algum destes acontecimentos. Também me posso pôr lá a contemplar a crucifixão do Senhor. Por isso penso que é interessante, e é bom também participar e ter esta capacidade de escutar este longo Evangelho que nos recorda tudo aquilo que aconteceu com o Senhor. Muito bem. A propósito da primeira e segunda leitura, Sr. Padre, alguma consideração? Sim. Ou dizer que a primeira leitura do profeta Isaías... que é como que um relato profético da paixão do Senhor, quer dizer, já no profeta Isaías, uns séculos antes de Cristo, é uma profecia onde aparece uma figura que é o servo, e depois há os quatro cânticos do servo de Yahvé. Portanto, e aquilo são relatos sobre uma personagem que haveria de vir, mas que depois é surpreendente o modo como está relatado. Por exemplo, nesta primeira leitura, diz assim: o Senhor abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem dei um passo, nem recuei um passo. Depois diz: apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos que me insultavam e cuspiam. É estranho que isto esteja escrito uns séculos antes de Cristo. E depois vemos na paixão do Senhor isto a acontecer. E, efetivamente, aqui recorda a flagelação de Jesus. que foi catastrófica, que foi uma coisa muito, muito violenta, muito penosa, mas que já estava aqui anunciado. Portanto, no fundo, isto também nos leva a entender que o que aconteceu faz um desígnio estranho, mas que não foi uma coisa simplesmente inopinada. Ou, não, há aqui algo que estava já pré-anunciado. Portanto, no fundo, este ser o diabo que nos consegue a redenção, que acaba por viver isto em nosso nome. Depois diz: mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Não é? Não ficarei desiludido. O Senhor não me abandonou. Há algo aqui que é um bocadinho difícil de entender, surpreendente, e que leva à contemplação, a ver o que é que o Senhor aqui nos quer dizer. Mas ao mesmo tempo a descobrir em Cristo alguém que assumiu, depois ele também vai dizer, eram as nossas faltas que ele carregava. Portanto, é algo muito especial, mas que nos ajuda a considerar a autenticidade de tudo o que aconteceu. Aliás, ainda aqui há pouco tempo esteve uma reflexão sobre o Santo Sudário, em que isto tudo se manifesta claramente. Isto está presente no Santo Sudário. Portanto, algo que aconteceu a uma pessoa que viveu há 2000 anos e que nós identificamos com o Senhor, com o Senhor Jesus, e que aqui já estava anunciado. Quer dizer, isto é algo que era bom que o nosso coração se pudesse abrir, pudesse refletir, e de repente abrir-se à fé, ao dom da fé, acolher na fé a Cristo e a toda esta vivência que nós recordamos na paixão, que é por nós, como diria São Paulo, foi por mim que isto aconteceu, isto é para cada um, e que, pronto, podemos descobrir aqui a possibilidade realmente de uma vida de onde o amor triunfe, e de onde, em vez de sermos este egocêntrico, este orgulho, este domínio de poder, como falávamos de Trump, podemos viver é a opção pelo amor a Deus e o amor ao irmão, como viu Jesus, como viu Nossa Senhora e como muitos santos quiseram viver, e que nós somos chamados a viver na certeza de que esse é o caminho que tornará o homem mais feliz. O problema é que nós queremos viver a vida cristã, ser felizes, mas recusamos esta parte do sofrimento. Pois o Senhor está a dizer que se for tocado pelo sofrimento, pois que eu também sou convidado a assumi-lo como parte da vida feliz, porque vivemos num mundo, neste mundo é assim. Portanto, em vez de virar as costas, ele diz, não virou as costas, não recuei um passo, nem virei, nem fugi. O Senhor aceitou, assumiu. Portanto, muitas vezes também é isto que nos toca. Quando me toca a mim, tenho que ser eu. Toca-me, vou assumir também. Porquê? Porque este é o caminho do encontro com Deus e de tornar o mundo melhor. E pronto, e assumir as coisas da vida, transformando-as com a força do amor e não com energias de negatividade que apenas complicam a vivência pessoal e a vivência comunitária, a vivência familiar. A gente vê tantas vezes a família desunida porque houve um problema, uma discussão, dois irmãos desentenderam-se e depois já não são capazes. Depois é difícil de retomar, não é? Ficar ali. Porque falta esta capacidade de que Cristo nos oferece, de aceitar que a vida tem contrariedade, tem sofrimento, e depois avançar para a frente. Não ficar preso a algo que foi mau e que me bloqueou. E depois fica toda a vida bloqueada. Não, pois se calhar Cristo vai nos dizer que se eu aceitar padecer com Cristo, também ressuscitarei com Cristo. E às vezes falta-nos este aceitar padecer com Cristo. Eu quero ir à ressurreição sem passar por esta experiência também de morte a mim mesmo. E então Cristo vem-nos dizer isso mesmo, que se calhar às vezes eu tenho que passar por aí, tenho que carregar a minha cruz sem desistir, porque depois participarei também da alegria de Cristo ressuscitado. E é isso que também nos diz, Sr. Padre, a segunda leitura da carta aos Filipenses, que Jesus se humilhou a si mesmo, assumindo a condição de servo, e depois o Pai exaltou. Exatamente, é muito interessante, porque este é o hino aos Filipenses, da carta de São Paulo, que já seria anterior à própria São Paulo, portanto não seria o hino de São Paulo, mas seria um hino que já se rezava, que já se celebrava, em que exatamente manifesta que Cristo, diz, sendo condição divina, não se valeu dessa igualdade com Deus, não queria para si, mas abaixou-se, humilhou-se e fez-se servo, o último de todos, e suportou o peso da cruz por nós. Humilhou-se ainda mais, obedecendo à morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou, o transformou, para que agora todos nós possamos. possamos ante o Senhor, pois reconhecer para que toda a terra, toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pronto, portanto, no fundo, é este caminho que Jesus quis viver, de abaixamento, para depois Deus o elevar, para que depois seja exaltado pelo Senhor. Isto é um caminho difícil. Quem tem muita fé é capaz de entender que quando se humilha e se abaixa, não está a perder nada. Se for capaz de confiar no Senhor, não perde nada. Ao contrário, está a pôr em prática a palavra do Senhor. Agora, terá que esperar é que seja Deus a exaltá-lo, e não ele próprio, nem os outros. Esta recompensa vem do Senhor. Foi o que Cristo experimentou, e por isso a Igreja proclama a Cristo como o Senhor. E então dá graças a Deus, dá graças ao próprio Senhor por o caminho que ele fez, que é libertador para aqueles que o queiram aceitar e sejam, tenham a fé, na fé, capacidade de sintonizar com o seu espírito. Que é, e essa é a força da Igreja, é que o bem há de vencer o mal, a ressurreição há de vencer a dor, o pecado e a própria morte. Muito bem, Sr. Padre, estamos então a terminar o nosso programa de hoje e temos um tema musical, uma proposta bastante sugestiva. Sim, então é um cântico assim, tranquilo, que seja a cruz como um sinal. Então às vezes é bom ver o sinal da cruz e não a opressão da cruz. Este sinal que reclama a vida, que chama a vida, que dá esperança, que é garantia de triunfo sobre o mal, sobre a morte, sobre a própria dor, e que Cristo nos oferece. Vamos então ficar com este tema que nos é trazido pelo seu padre António Loureiro. Que este vinho, este pão, Senhor, que nos dás nesta hora de fé, seja um hino de esperança, de união e de amor. Jesus Cristo. é com este tema que nos trouxe o Sr. Padre António que terminamos o nosso programa de hoje. Sr. Padre, estamos então falados relativamente ao programa de hoje, também à liturgia do próximo domingo. O melhor mesmo é que cada um possa participar, levar o seu raminho, maior ou mais pequeno, mas participar nesta celebração. Exatamente, então fica esse convite também para que todos nós aproveitemos, e também convite extensivo às crianças da nossa catequese e das diferentes paróquias e aos pais, para que também vão pondo este bichinho, esta tradição, no fundo, que às vezes também é importante, de que o Domingo de Ramos, o Domingo de Páscoa, a Semana Santa, é uma semana importante, e que se os pais valorizarem, as crianças também valorizam. Se os pais desvalorizam, portanto, o mesmo vai acontecer nos filhos, não é? Então, oxalá, pouco a pouco também vamos semeando algum de tradição na celebração da Páscoa, simples, mas que se traduz na participação e na valorização pessoal e familiar deste tempo de Semana Santa e de Páscoa. Fica então o desafio, Sr. Padre. Muito obrigada pela sua participação. Até para a semana. Nós ficamos então por aqui no programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.